Hey, hey, hey. Na produção W Rap. Afro dinâmica rima. Diz. Feliz na rua de bermuda, camisa e chinelo. Eu incomodo, mas é isso que eu quero. Canela fina empoeirada da rua de terra. Se eu vazar à noite, capitão do mato não me pega. Em cada esquina, em cada rua, em cada beco. No barraco, na viela, sempre existirá um preto. Pronto pro revide, indignado na função. Buscando uma saída pra sair da opressão. Talvez honestamente ou inconsequentemente não irá se render ao descontrole da mente. A necessidade de falar mais alto que a moral faz a mente sã se curvar perante o mal. Mas tudo bem, tamo junto contra o mundo, contra o opressor, contra o tolo, contra o imundo. É só não se abater, não, só não se deixar vencer. E a verdade vem à tona e vai prevalecer. O compromisso aqui sempre vai prevalecer. Com a mente em foco no rap, buscando proceder. Afrodinâmica rima, rimando autoestima. Palavras que libertam e também te ensinam. O compromisso aqui sempre vai prevalecer. Com a mente em foco no rap, buscando proceder. Afrodinâmica rima, rimando autoestima. Palavras que libertam e também te ensinam. Aí parceiro, eu tô no jogo, apesar do desgosto, apesar do sufoco, da pressão do mundo louco. Esse é um esboço pra canção de rebeldia, de um coração que pulsa na periferia. Jão, preste atenção, faço da rima a minha reflexão. A minha mente está focada na canção. A transcendência da barreira foi o verso e a razão. A minha missão é de um negro hostil em relação a quem destruiu, reprimiu o sonho brasileiro, o sonho de um guerreiro, o sonho do gueto, o sonho de um negro. Mas respeito e consideração, em outras palavras, queremos revolução. O meu dialeto é a cara do povão. Eu não desconverso, meu verso é de coração. O compromisso aqui sempre vai prevalecer. Com a mente em foco no rap, buscando proceder. Afrodinâmica rima, rimando autoestima. Palavras que libertam e também te ensinam. O compromisso aqui sempre vai prevalecer. Com a mente em foco no rap, buscando proceder. Afrodinâmica rima, rimando autoestima. Palavras que libertam e também te ensinam.